Claro, cinco milhas. Mas o 4144, por quantas milhas? De 5 a 10 milhas, só livrar uma formação grande aqui ao lado esquerdo e já retorna o Elefa. Repasse a Proron Elefa. Informa o Elefa novamente. Agora está autorizado o reporte? Reporte no través do gate 6200. Ok, iniciando o pushback, reportarei ao través do gate 6200. Cascavel 75, decolado aos 1-2, chama o controle 1-208. 1-208. Passa Juliette, gol 9940. Gol 9940, na passagem é o reposição. Após ingresso Juliette, porta 05. Juliette vai receber passagem após 05, gol 9940. Azul 4089, pronto, cópia. Israel, Cascavel 75, estou aparente voo 200. Israel 200, Cascavel. Autorizado, Serra Brava, distanção do nível 340, via o peso 44, decola da pista 0 após a decolagem curva à direita, na sede da EL, Leda, Bidev. Aguarde o transponder, controle 120 de saúde. Autorizado, Salvador, Vitória, Leandro Farfugula, 44, nível 344. Decola da pista 0, curva direita, da EL, Leda, Bidev. Controle 120-0, na base do transporte. Azul 4089, cotejamento correto, aguardando o transponder, chama pronto para pushback de tratamento. O 4144 está em aprona Elefa. Afirmativo, tá em prova 270 e mais 5 milhas, posso para Elefa. Tufi 7202, clear to take off runway 10, wind 190 degrees, 05 knots, yeah, turn to setting 1017. Manda ele pra 4144. Eu vou passar no 44. Tá, Romeu, Vitor Romeu Bravo, visto até o nível de voo 060. Salvador, voo 1227. Voo 1227, via chegada Mari, desça até o nível de voo 1110. É o número 3 na aproximação. É o número 3 na aproximação, desce até o 110. Já temos a informação aqui, Sierra. Voo 1227. Voo 41144, transmissor chip na frequência 1288, alternativa 2690. 288-260, por efeito, obrigado. Linha 3195, voo Iduna, e desça para 3.010, canal 3195. Iduna na proa, descendo para 3.000, linha 3.041, desça para 4.010, o ajuste 1.017. Autorizado, reporte ao término, América 229. Obrigado. O ajuste 1017. Se você conseguir, pega o estado no 07, né? O gol 1-2-7, isso até o 1-2-0. 1-2-0, autorizado, gol 1-2-7. Controle 0-6-3-1-5, executante via direita, proa 1-5-5 por 15 milhas. Gente, a Xené 6-3-1-5 reposta pro Orodona. Será a Orodona, o Xené 6-3-1-5. Papá, meu Vitor, Romeu Bravo, dita até o 050. O 1-2-2-7, Rui e Papi, vai passar o traço para a sua direita, na posição de 2 horas a 5 milhas, cruzando 1-0-0 para o 050, Papa Alfa 4 milhas. Nível 1-0-0, via Augusto Lima 77, decola da pista 1-0, após a decolagem, curva à direita na saída Coral. Transpondo em 5-1-0-4, controle 1-2-0-8. Pioneiro 4-5, cotejamento correto. Copy no PLB. O problema é que o táxi está reunindo 895, ajuste no 0 no 7. Salvador, boa tarde. Eu tenho 4-0-0-8. Controle Salvador, chega na 1-4-1, deixa eu só subir na proa 1-9-5-4. Quantas milhas o Xané 6141? Mas, o que acontece com isso? Reposta plano pelo o Xané 6141. Reposta plano pelo o Xané 6141. Não possui seu comando, vou entrar em contato com a sala aí. Muito obrigado por isso, confirmar. Para o nível de voo 200. Para 3605, contato com radar, para o 360 via Dael. 360 via Dael, 3605. 1-2-3-7, o ISAP na presente. Direto ISAP, gol 1-2-2-7. 3605, precisa pro de ler da apresentação na frente. 3605, autorizado. Direto ler da 3605. Papa 0058, bom dia, descendo to flight level 100, my arrival. Voo 1-2-2-7, desça até o nível de voo 060. Até o 060, voo 1-2-2-7. Canem 1-4-1, desça para 3-10, o ajuste permanece no 17. 17-1-2, descendo para 3 hotéis, o Xené 1-4-1. Xené 6-3-1-5 no lock. Xené 6-3-1-5, sente, aguarde a transferência para a torre. Desculpa. Próximo ajuda, eu vou fazer 8, Garret. Próximo ajuda, eu vou fazer, mantém a Mario Arrival. Number 4, Cylinder. Gente, autorizado o táxi até o ponto superior do hotel, Pioneiro 4-5. Voo 1-2-5-5, reduza para a velocidade de 2-5-0. Delta 141, desça para 2010, o ajuste 1017, está autorizado o Electric, e reporte no localizador. Delta 2010, está 0027, autorizado o ILS, vai reportar no localizador. Está na linha 3115, chame torre na frequência 18.95. 395, obrigado. Pessoal, 7202, contato 1500, frequency 126.85, enable 125.45. Ok, eu vou receive 126.85, enable 125.45, Arcfly 7202, bom dia. Para o controle? Azul 2740, cliente, reporte, passa no ponto. Camarada, onde? Azul 75, chame nos canais Tango 018 e Tango 105. Bruno 217, desça para 3.000 pés, o ajuste 1.017. 3.017, gol 1.227. Agora 0058, send to flight level 080. Salvador 6320. 6320, voe Mari para descer para chegar da Mari e desça até o nível de voo 090. Pronto, Mari, descendo para 090, 6320. 3605, chame centro Recife na frequência 1251, alternativa 126.0. 251-260, até 3605. Azul 9008, conta de metro correto, chama pronto no 43. Ativo, radial 277, Salvador. Bruno 227, desça para 2.000 pés, autorizado em LSXC, reporte estabilizado no localizador. Para 2.000 pés, 1.017, reporte estabilizado no curso do localizador, Bruno 227. Por meu bravo, desça para 4.000 pés, o ajuste 1.017. Romeu Vitor, Romeu Bravo, desça para 4 mil pés, copia o controle. Para 0058, vai Duna Position. Duna Position, Europa, tirou mais bem, obrigado. O 1255 reduza para 2309. Está reduzido 239, bom, 255. Corrigindo, azul 2740, está a 5 milhas da posição Conde, o serviço está terminado, chama o controle Aracaju, na frequência 120.3. Aracaju 203, obrigado, bom trabalho. Europa 0058, sendo que o Federal 060. Bruno 255, desça até o 070. Desça até o 070, bom, 255. Canema 320, reduza para 250, nós, investida ao 080. 250, 080, 62, 6320. Bruno Salvador, Canema 141, estabilizando o ILS da Cruzeiro. Canema 141, compete a aproximação final e chame torre na frequência 18.95. Boa noite, nosso grupo da frequência, graças a uma boa tarde, senhor patrão. Iliete, portão 01. Alfa, Iliete, para 01, Iliete, Iliete. Atuna 7, 0, graus, 06 de nós, 08, 09, 07. Janeiro 45, Fórmula Oceané, Airbus 320, 2 milhas, marca 2 terra. Foi Salvador, Oceané 61, 4 ondas, estabilizado no exército da onda. Oceané 641, continue a aproximação em aguardo que está livre. Aguardando que está livre, 641. Tiro Favorite, Tendis do Quadrado 050. Isso é a Tiro 50, Roberto Tiro Favorite, tá obrigado, senhor. Pouso na 10, confirmando qual vento, salto no 141. 180 graus, 05 nós, o vento. Pouco hidrado, 141. Janeiro 45, decolado aos 17, autorizado curvar à direita após saída coral. Curva à direita para o coral. Controle no 208, decolado 208, muito obrigado, bom dia. Controle de Salvador, muito boa tarde, é o Pioneiro 45. Pioneiro 45 é o controle, contato radar, prossiga como autorizado. Perfeito, coral. Client 2000, we still see that 1017, find direct to Dune. Down 2000, 1017, direct to Dune, Europa 058, obrigado, senhor. Navegando com tráfego para vertical de Vera Cruz, exatamente o setor que você está voando, vai ficar restrito a 2.500 aguarde para subir. Estabilizado em LS com 1.227. 1.227 em aproximação, cheque trem torre 1.1895. 1.895, boa. Boa. Papá Romeu Vitor, Romeu Bravo, direita proa 060, está limitado pelo localizador. 1.225, velocidade 180 a mais. Número 320, velocidade 210. 210, 6320. 1. Para a direita, 1211, é o principal, é onde passa. 1225, Salvador. 255, confira. 1255, velocidade 180. 1180, 10-4000. Autorizado. Alfa Juliette, portal 03. Alfa Juliette, portal 03, é o portal 3. 11-1-2-2-7. Adeus. 0-4-1-8-0 para a vitória da Copa. 1017. 5000 com 1017, 6320. Juliette Quebec, Kilo, suba para 105 no setor Uísque de Vera Cruz, devido ao tráfego. Europa 085, clear the ILS approach. Confirma Europa 058, clear the ILS approach, rango 10. Sorry, 058, clear the ILS approach. Obrigado, senhor, clear the ILS 10, Europa 058. Eu vou passar com o Romeu Zulu Whisky, transponder 5107 agora. Positivo, qual foi o nível solicitado? Você não entendi? 5500, qual é o estimado para pousar na Caju? 712, prossiga visual mais próximo a Aracaju 203. 1255, desça para 2000. 1255. Seu número 320, será vetorado e descida para 4000 com 1017. 180 na hora da velocidade. 4000 com 1017, sempre. Desça para 4000, ajuste 1017, velocidade 180. Relativo. 1017, 180, 6320. 3193, a informação é Tango, boa tarde. 3193, preparada a aula, Irume, número 2, cópia. Ciente, Dael, Irume? Afirmo, Dael, Leda, Irume. Dael, Leda, Irume. Ciente, Alok, bom, 255, 10 por 2000. Seu Bravo, curva esquerda, vai da proa 020, se houver falha de comunicações, vou ir para Simbra, a magnética é a 140. Vitor Romeu Bravo. Bravo, proa 020, vou para Simbra. Você vai cruzar o localizador, dei o estimado para falha de comunicações, vou a Simbra, magnética 140 em caso de falha. Esquerda 150 para o localizador, livre aliás e aguarde transferência. Esquerda 150 está livre, chama estabilizado, 1255. Para 0585 on final, check land gear, tower frequency 1895. Para 056. Para 1895, muito obrigado, senhor. Luciano 6320, início de vetoração, vou na proa 040, desça para 3000, alimentado pelo localizador. Número 3 agora. Mensagem para o 6320. Avalor Tower, Europa 058, bom dia. Europa 058, Tutia 1110, eles tinham os inimigos no Fernandes, assim que eu estou em 1017. 017, bom dia, Europa 058. Coração, pode prosseguir para a vertical da ilha, subindo por 105, ou melhor, a vertical de Vera Cruz. Instrutores Robinson 200 para conquista, decolagem 10, direita após, arbor, eleva, transição ao bloco. Controle 1208, transponde com o 9004. Correto, ponto push, azul, 9004. Tá bom, Europa, se não fazer, confirma e a clear for landing. Afirmação, Tuto 1110, Venezuela, 900, Guizu, 59, Tim Tessari, Mazu, Lassada. A clear for land, runway 10, Europa, se não fazer, tá obrigado. 255 na final, reduz a checa trem, torre 11895. 295, vai chamar. Papa Romeu, Vitor Romeu Bravo, curva pela esquerda. Reitero, pela esquerda, proa 140. Estamusa, faz direto. Agora que estamos zero com a direita, saindo da aula. Leda e Irume. Controle 120, décima 8, cena 5131. Galeão 360, pé 90857, decolagem da 10, curva direita, daí é o Leandro Irume. Controle 1208, 5151, transponder. 5131, confirmando, transponder, conta puxa, 393. 5131, vai chamar pronto. 1227, Juliette, portão 07. Juliette, portão 07. Autorizado o voo 227. chega? Já de atenção até o 120 para liberar a formação. Positivo. Entrando o 120, penetra. Romeu Bravo para interceptar o localizador, proa 125, está autorizado em LF e aguarde transferência. Romeu Bravo. Com ILF, posicionar 6320 visual. Cliente, o próximo à frente está passando externo, seu número 2 para pouso, chame a torre 11895 e cheque o trem, oceano 6320. Muito obrigado, checaremos, bom trabalho para o senhor. Boa. Oi, Codião, boa tarde, 6320, estabilizado. Chinei 6320, continue a aproximação, agora acho que está já. 40, alternando o Galeão. Autorizado táxi Índia, ponte paredão no 02, 198, 195, ligar no 07, azul 4089. Táxi Índia, ponto espera, aproveite 18, nosso azul 4089. Passando o Vitor Hotel Fox para o controle. Fazer modificação, sem enviar novamente o plano, Vitor. No sistema eu entro em contato via telefone com a ESA, faço a informação e ele tem que fazer o plano para poder enviar pra, tanto para a gente quanto para o centro Recife. Não depende só da gente, precisa da autorização do centro. Apenas transferência de comunicações, Sambil. Romeu Bravo. O 58, bom dia. Abriu o taxi Alpha, report before taxi Juliet. Ok, taxi by Alpha, we fall short of Juliet. Could you confirm our stand number, please? I gate 10. Gate 10, obrigado. Boa tarde, passarei 230 para passar um tapu. 2230, Red Copy. Red Copy. Da Conquista, nível 180, passarei 2230. Agora pista no zero, curva direito, saída a bota, após conforme plano direto, alerta ao piloto e vitória da Conquista. Controle em 20, décima 8, acena 5147. 8-0, Vitória da Conquista, decola na pista 10, Arbor Level Pillar, for Vitória da Conquista. 208 e o transponder 5-1-4-7, passaria 2-2-3-0. Quanto transpuxo, passaria 2-2-3-0? Por lá. Salvador, 9-0-0-8, autorizado, puxa, 4-1-3. Boa tarde, vou 1-2-5-5, está livrando. 1-2-5-5, Alfa, aponta 6-Lete. Aponta 6-Lete, vou 1-2-5-5. Grão, Europa, Ciro, faz aí, está pronto, Juliet. Gente, prossiga visual, ajuste 1017, câmbio. Graus, 0-6-2-9, ajuste 1017. Livre pouso, acharam 6-3-2-0. Milhas e meia para passagem sobre o marcador externo em aproximação, chegue o trem, nossos agradecimentos, chame a torre 11895, até a próxima. Até a próxima. Azul 5076. Azul 5076, 1180, autorizado, decola pista no zero, curva direita, sai da Coral, controle 10-8, aciona 0260. Decola da 10, desceu da Coral, curva direita, 208 controle, 0260 controle, o transponder azul 5076. Reporta para o posto 5076. Formar para a 4, 5076. Europa 0058, standby, follow way to Moing, até continue o taxi 810, ok? Ok, sir, we stop by. Para o DAC, sigo 1790, 143 a bordo, 3 horas e 15, alterna São Gonçalo do Amarante. Quer cobrar uma vez? 143. Azul 4089, contato radar, faça 1800 pés, campo. 89, na sua escuta radar, contato. Espera, bom, 02, 1 no 2, 09, 0 no 7. Autorizado, confirmando para o 9008, autorizado, parte 3, parte principal, ponto de espera, 102, tradução. Xené 6300, aguarda até a 700 via Juliette, cruzando a provavelmente da Juliette, após autorizado ponto 05. Após a passagem do ATR da Azul, prossegue para o 05, 6320, confirma. Obrigado. Alfa, Fox, Alfa, qual é o dado de encontro? Bicho da cola? Alfa, Fox Alfa, Serra, Whisky, Novembro, Serra, autorizado nível 430. Fiat, Zuluno 7, Tela Duve, após direto, da coluna 7, curva direita, saída a bordo, após voo elétrico. Controle 1208, cena 5156. 9008. Autonomia e 218-195 Alpha, Fox Alpha. 118-95. Passarei 2230 autorizado, push contact. Autorizado, não pode passar. 2230. Azul 9008, autorizado LM, mantém para o sul 90. Sim, mantém, 9008. Papa Romeu, Vitor Romeu Bravo, solo 48, livre a próxima direita, chame solo na 211. Solo Azul 5076, Ana 4 Lima, autorização para o pushback acionamento. Azul 076, autorizado pushback. Autorizado pushback acionamento, parte 3 Azul 5076. Meu Vitor, meu Bravo, autorizado táxi Alfa, é contante da Gilete. Autorizado táxi Alfa, é contante da Gilete, Vitor, meu Bravo. Boa, direto pro Romeu Fox 018, prossiga. Ok, então Romeu Fox 018 agora, ou no 790, pegada. 2062 de nós, ou isso na 097. Já decolar 9008. Positivo, livre. Prato. Azul 4089, chame Recife, frequência 125 anos. 125 anos, obrigado. Aliar e manter o sono zero. Ali mantém, 3193. E ponto 02 para o Sareiro 2230. Controle azul 29008. Azul 9008 é o controle, contato radar, direita, direto Ilhéus, câmbio. Direto Ilhéus, grato. Lima, Mike, na Quebec, repórter, cruzamento, na pista no Sérgio. Estou autorizado, vindo até o Fox. Quem solicitou? Estou autorizado. Bravo, autorizado táxi 41, Lima Mike, repórter Quebec. 5, boa 790. Boa. Passarei 2230, ponto espera da 10, está pronto. Passarei 2230, mantém ponto espera da 10. Mantém. Solo azul 6076 para o táxi, só de 6630 para a Caju. Azul 6076, autorizado táxi de Índio, ponte para dano 021 no número desse 95, que negava no 07. Negava no 7, Índio, 6895, azul 6076, BA também. Controle Salvador, boa tarde, Golo 964, rumo às Maré, passando 2001, 250, sempre tratando. Boa 964, esse é o controle Salvador. Ajuste agora, por 097, desça para 2.500 pés e voe direto Duna para aproximação ILS. Câmbio. Direto Duna 2.500, estado 097, 1.9.94. Boa tarde, Leste Serra. Pune meu pés inicialmente, coisa a chécula pela direita 1.7, para o Grupo Sul do Monarquia. Controle 1.0.8, aciona 0.1.32. Passamos visto até o Fox, passa Valença, para sua informação, paraquedismo em Vera Cruz. Gente, até o Fox. Sim. Acha no táxi, para ajudar a ser. Sejam 93, decolada 53, controle 1208. 1208, com controle? Ah, sim, 1208, decolada 53, 1903. Muito obrigado, boa tarde. Boa tarde, está 3193. 3193, meu cordial, este é o controle, contato radar estabelecido, após 2000, voa direto Leta, após Leta Irumi, Supa, sem restrições. Ok, 2000, Leda e Rumi, muito obrigado. Controle, o direto da equipe para a descida. Positivo, está autorizado, informe passando a altitude de 4.000 pés, ajuste 10017, Juliette, como é aquilo? 10017, informa 4.000 pés, direto da equipe. 10017, 170 graus 059, ajuste 10017. Iniciou 2230. 4 305, autorizado, puxa, controle. Mike traz um informe, salvo. Chegou a entrar em contato com a LES. Que é 4. O Vitor Romeu Bravo na Quebec, 2-1 no 2, 95, cruzamento. Decolado 56, controle 1208. 208, obrigado, uma boa tarde. Estou aqui para se contato com a sala, ok? Ainda não tenho sobrando. Nós temos 0577. Acho que eu vejo aqui no Ciente, um grande abraço no Comandante Marques, frequência livre, câmbio. Sorio 2230. Sorio 2230, este é o controle Salvador. Está em contato radar, suba sem restrições. Sem restrição, 2230. 964, passa boi Peba, altitude 12.700, em descida para 2.500, gol 1964. 964. Você é autorizado, táxi, eu estou pronto esperando a Alaska, aguarde para alinhar a pistola 7. Solo, Salvador, 9004 para prospecção. Autorizado que estiver com o cenário, bom táxi, 9004. Vamos esperar para o táxi, 9004. Estou passando 4 mil pés para pouso, ok? Sobre a 0612 de nós, ajuste no 097. 0 no 7, livre decolagem não no 0, ajuste 07. Seria do 2230, por informação desse controle, qual a razão de subir o que você está empregando? Nesse momento está com 1.200, mas a tendência só caiu, velho. Ok, é uma boa razão de subida. O senhor começa a reduzir após o nível 050? É, aí vai cair para 800, 700, cruzando uma centena já está em 700, 600 pés por minuto. Tá ok. Eu reentendo a sua subida sem restrições para o nível 180. A gente vai aguardar o seu ganhar altitude para voar direto conquista. Acho que deve facilitar de alguma forma. Com certeza. Então vamos encaminhar aqui no pedido possível para voar direto conquista. Só escuta aí, Rodrigo, aí sai da. Controle de Salvador, gol 9964, informa desvio à esquerda pro 055. Positivo, livre. Sente livre. Decolando da pista 10, curva direita, da El Mospa. E o código transponder 5177, controle 1208. Agora 397 por só a rota, a primeira da via, Pesulu no 0, Pupavi, Pesulu no 6, BHZ, após direto show molde, Pesulu 3-0 em Tite. É isso aí, vou fazer com 3 vezes. É suficiente, circulação aérea, reporta para outro busco, obrigado. Como autorizado, câmbio. Hotel, confirmando, Papa Papai Juliette Hotel Romeu, autorizado final da 97, reporte na vertical da Enrimar. Tem conhecimento da, do heliponto da Enrimar? Ah, foi, amor. Informa da vertical da Enrimar. Certo. Papa Romeu, Fox Alpha para o treinamento. Papa Fox Alpha, ligacionar, chama o táxi. Chama o táxi, Alpha, Fox Alpha. 3805, autorizado, tá? Ainda, Ponte Carada no 02, 1 no 2, Fona 5, ligando no 0 no 7. 2230, posição de manobra pro 245 para evitar uma formação. Positivo, livre. Obrigado. Será que o TAM podia voar, o TAM 393 poderia voar da GEL? TAM 393, nós estamos o seguinte, chame o melhor centro de controle do Nordeste da frequência 1251 e efetue a solicitação. Até uma próxima oportunidade, câmbio. 251, muito obrigado ao senhor, uma boa tarde. Obrigado. No seu aviso, 3 horas e 5, alterna Salvador. Autorizado táxi via Índia, ponte para dono 02, 118, 1295, que ligou no 07, azul 9004. Via Índia, no ponto de espera da 10-118-952-9004. Passaria do 2230, qual a pro ideal para conquista? É a 255. Ok, 255. Quando o senhor tiver condições de efetuar todos os desvios necessários aí o seu voo, pode prosseguir direto para a conquista, tá bom? Sim, muito obrigado, então. Vai, sempre possível, vai voar a conquista. 2-2-3-A. Controle Salvador, boa tarde, eu Papa Rodô, até o Juliette Serra. Helicóptero até o Juliette Serra, este é o controle Salvador. Decolado, tá, já atingiu o teste. Começando com a Rodona Checa, solicita a tua direita de Manati. Autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Alinha e manter no zero, tá, presidente. Tem pipa aqui na curta final, tá? Final de meia milha. Confirme? Juliette Serra, tá informando que tem pipa na final de meia milha. Gente. Torre, Alfa Romeo, Alfa, Fox Alfa, manter ponto de espera da Papá. Solo 885, este é o controle Salvador. Ajuste 1017, desça para 8000 na chegada bom. 8000 bom, se poderia aprovar a presença de 2037? Está autorizado. Obrigado. Tem que manter a cabeceira no zero. Mantém, 3887. O 964 está passando 4.500 pés, desça para 2.000, está autorizada a aproximação ILS, também. Descendo a 2.000, autorizado ILS, Gateway, gol no 964. Azul 9004, manter ponto de espera da 1.0. Manter ponto de espera da 1.0. Alfa, Fox, Alfa, condição de agilizar o táxi. E atende a decolagem da 1.97, o Gateway 1.50, grau 089, o ajuste 1.0, 1.7. Azul 4196, desça para 5.000 pés, ajustado 1.0.17, a chegada é a Mari, meu cordial, câmbio. 5.017, chegada é a Mari, dona Mari. Gráfico informe, se é 90 Romeu, autorizado nível 160, é cola pista 17, com a esquerda, saída bomba, após voa, posição Cogbo, após direto. Controle 20.8, acionando 5435. Azul 9008. 8 milhas para Coral, vamos encerrar o serviço. Chame Ilhéus na sequência de 1201, boa viagem. Boa. Souza Bot. Souza Bot, BB Autonomia. Arquivo 076, direto Ilcov, segundo instruções de Ilhão. Ilcov, guardando conforme instruções de Ilhão, Azul 076, pode soletrar o fixo? Índia Lima, Kilo Oscar Vita. Índia Lima, Kilo Oscar Vita, muito obrigado. O ano direto, 076. Controle Salvador, boa tarde, Papa Romeo, Alfa, Fox, Alfa. Alfa Romeo Alfa Fox Alfa é o controle, está em contato radar, passa 2000 pés, inicio curva direita, voe direto Arbor. Corrijo. Elefa, vamos curvar um pouco mais à direita. Elefa, subindo sem restrições. Alfa Fox Alfa. Sem restrições, 430, direto para Elefa, Papa Romeo Alfa Fox Alfa, grata. A 3805, livre decolagem da 1-0, venta 150, grau 089, hoje 1-0, 1-7. 1-7, iniciar 1-0, 3805. O gol 964. Torre 1-895, gol 964, obrigado, bom trabalho. Foco. Controle Salvador, Vitor Hotel, Papa Tango, Vitor Hotel, Fox. Vitor Hotel, Fox, Salvador. Autoriza a voar direto rotatório, Vitor Hotel, Fox. Positivo. Lato, Hotel. A primeira posição que tem aqui é com latitude e longitude. Tem a saída, a radialidade de saída do Salvador? O Charlie Oscar? Radial de saída é 1-1-0. Tá, viu? 4 no nome. Obrigado. Trabalho visual. Gol 964, continua a aproximação à guarda que está ali. Guardando que está ali, gol 964. Autorizado desvio, desça para 4000, câmbio. Autorizado desvio, 4000, 3805, pés, esse é o controle. Contato radar estabelecido após 2000, vou em Leda, após Leda, Mótima, câmbio. Leda, Mótima, obrigado, 3805. Até o Juliette Serra, frequência livre, até logo. Paulo Salvador, voo no 397. O 076, dentro de 13 milhas, o senhor vai livrar a nossa área de responsabilidade. Logo vamos encerrar a prestação de serviço radar e instruí-lo a chamar Ilhéus na frequência de 120 decimal 1. Azul 5076. Eu acho que o 201 está 13 milhas. Vai formar para chamar aqui. 0-7. O cara chama 2-1-8, esse 195, negócio no 0-7. Dali, Oscar, Alfa, Alfa. 370 para Fox, Charlie, Bravo, Bravo, autorizado. Cola pista 1-0, curva esquerda, saída da Puca. Puca, Gemo, após processo sair conforme a ordem. Controle 1-2-0, decimal 8, aciona 5-4-3-2. Avisão 370 para o destino, Fox, Charlie, Bravo, Bravo, cola 0, curva esquerda, saída da Puca, transmissão. Já. 1-2-0-8, controle 5-4-3-2, transporte. FKB, autonomia. JB são autonomia de 9 horas e 40. Charlie Oscar Alfa, acionamento táxi 2198-95.